no ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Olá, ouvintes do Clube da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa Clube da Fraternidade. Você sabe, é um canal de relacionamento entre você que nos ouve agora em 1400 kHz ou você que está conectado ao nosso site www.radioriodejaneiro.am.br em tempo real e você que já faz parte do Fundo de Manutenção da Programação Espírita. Como sempre, vamos dar início ao programa com a leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, com o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Acharemos sempre. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 10. Ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre, quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente, receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto da nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos uma hipótese, examinamos uma lei. Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior que lhes é próprio, todos os homens serão desonestos. Assim ocorre aos que possuem aspirações de crença, acercando-se desconfiados dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má fé a que se acolhem. Tanto experimentam e insistem manejando os propósitos inferiores de que se nutrem, que nada encontram efetivamente, além das desilusões que esperavam. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Inegavelmente, num campo de lutas chocantes como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o Mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que procurarmos. Isso aí, acharemos sempre o que procurarmos. E vocês que ligaram a Rádio Rio de Janeiro, buscando aqui a programação espírita da emissora da Fraternidade, acharam. Estamos nesse momento fazendo o programa Clube da Fraternidade. Você é bem-vindo, você, querido ouvinte, vocês são todos muito bem-vindos e eu agradeço que vocês estejam aí para terem notícias do que está acontecendo com a emissora, das novidades. Vocês já sabem que o novo transmissor já chegou. Já está lá no Parque de Magé, já está até com as fiações ligadas, porém não foi ligado efetivamente ainda. Precisa do engenheiro estar presente lá para fazer testes, essa parte ainda não foi feita. Ele já está vamos dizer assim, conectado no seu lugar, mas ainda não foi ligado, porque para ligar nós precisamos primeiro de autorização, precisamos ter o acompanhamento do engenheiro para que tudo ocorra dentro do seu tempo. Mas eu imagino que você deve estar aí ansioso, né, para ver sentir o novo transmissor, já que é um passo muito grande que a emissora da Fraternidade deu para comprar esse novo transmissor. Eu lembro muito bem que isso é um desejo muito antigo de todos os ouvintes, de você, da senhora, do senhor, de você, jovem. Sempre todos nós queríamos que a Rádio Rio de Janeiro estivesse com, primeiro, com seus estúdios modernizados. Ponto para a rádio, isso nós já temos. Temos aqui os nossos estúdios já todo digitalizado, nossos equipamentos que foram também comprados com bastante esforço já estão aqui, nós já gravamos tudo em formato digital, temos a nossa parte elétrica toda refeita, como vocês sabem muito bem, e chegou a hora do transmissor que já está, já foi comprado, já assinamos o contrato, ele já está em Magé. Você não sabe disso? Saiba que você pode até ver as fotos no nosso site. Sabia disso não? Então anote aí, entre no nosso site agora, www.radioriodejaneiro.am.br e clique em Clube da Fraternidade, novidades do Clube da Fraternidade. E tem um destaque, ver as fotos do novo transmissor. Você vai poder analisar uma sequência de fotos que foram tiradas no dia em que o transmissor realmente chegou lá em Magé. E o transmissor chegou em Magé para alegrar a todos nós. Agora vamos esperar um pouquinho mais para que possamos colocá-lo no ar. Agora eu estava conversando com o nosso técnico, o Nelson Andrade, nosso querido companheiro Nelson Andrade, técnico aqui da rádio, e ele até conversando comigo já faz um alerta, né? Vocês, a recepção depende muito também do chamado receptor, não só do transmissor, mas também do receptor. Os receptores novos, ou vamos transformar o nome para rádio, os rádios novos, eles estão preparados para recepção melhor no FM. Lógico, todo mundo quer ouvir FM, quer ouvir uma música de qualidade, né? E a parte do AM dentro do rádio, ela não fica assim, não é com a qualidade que se tinha antigamente. Então, é bastante importante que, além do novo transmissor que a rádio tenha comprado, quer dizer, comprou, é que você tenha também um bom receptor, um bom rádio na sua casa, para poder garantir que você realmente vai ter um sinal bom. E aí o Nelson, conversando comigo mesmo, falou: olha, Cristiano, eu gosto muito da marca Kobe, C-O-B-Y, Kobe, e olha que a rádio não está ganhando nenhum dinheiro com essa propaganda, é totalmente gratuita. Ele falou que é uma rádio da marca Kobe e da marca Sony. Parece que são rádios que ainda têm dentro da sua engenharia eletrônica ali a parte de AM melhor desenvolvida, e não tanto para FM, mas também dando atenção para AM, né? Maiores detalhes, você converse com uma pessoa aí de engenharia, de conheça eletrônica, para confirmar. Isso foi um papo informal que eu tive com o Nelson, agradeço muito a informação dele e estou dividindo aqui com todos vocês. Mas aqui é o Clube da Fraternidade, eu preciso dar os nomes aqui das quem já prestou contas. Temos aqui a prestação de contas de Nilópolis. Alô, Nilópolis! Baixada Fluminense, um grande abraço a todos vocês. E temos aqui a prestação de contas do nosso querido amigo Lidiênio Barreto de Menezes, nosso confrade. Ele fez a prestação de contas no dia 5 de abril, através de recibo Jandira da Silva Paz, termina com Rosa Maria Freire Lopes. Através de boleto, atenção você que prestou contas com Lidiênio. Através de boleto, Aloysio dos Santos Madalena. E termina aqui com a Noêmia Multa. Na última página, que são duas páginas, o Lidiênio tem aqui o trabalho sempre muito preciso, e ele faz essa prestação de contas, que na folha 2 ainda continua com a Marília Coimbra Chaves e termina com a Laís Batista. Atenção, todos vocês que prestam contas mensalmente, com o nosso Lidiênio, lá de Nilópolis. Aqui está a prestação de contas e nós só temos, lógico, que agradecer. Agora, assistência Paulo de Tarso, presidida pelo confrade Jonas Guimarães de Brito. Alô, Jonas, um grande abraço para todos da assistência Paulo de Tarso. Também manda a sua relação de prestação de contas, assinada, como sempre, pela Simone. Olha, prestação de contas do dia 25 de março. Temos aqui a campanha, aquela famosa campanha deles a seu critério. Começa com a Cacilda Cardoso Rodrigues, termina com a Nereida Gumercinda Salvador. Então, todos vocês que prestaram contas lá na assistência no dia 25 de março, a prestação de contas está aqui. Eu peço sempre desculpas que não dá tempo para podermos ler todos os nomes, mas vocês entendem, né? Aqui, olha, a prestação de contas ainda da assistência do dia 31 de março. Começa com o Felisberto Ferreira de Lima e termina com Maria Elisete da Silva. E campanha do dia 1º de abril, Ângela Maria Garcia Salles, e termina com Maria Santana de Jesus Borsato. Esses documentos chegaram aqui na rádio, assinados pela Simone. Então, a todos da assistência Paulo de Tarso, você que presta contas lá na assistência Paulo de Tarso, seja na Avenida 13 de Maio, seja aqui na Ilha do Governador, muito obrigado. O momento é esse, estamos precisando da sua ajuda. E você quer prestar contas e não sabe quem? Mora em Niterói? Alô, Niterói! Todos nós estamos pedindo muito por vocês aí de Niterói, pelas dificuldades que vocês passaram. Nós aqui do Rio de Janeiro também, mas lógico, estamos orando por vocês aí. Quem mora em Niterói e quer ajudar a Rádio Rio de Janeiro, pode se dirigir ao Instituto Espírita Bezerra de Menezes, localizado na rua Coronel Gomes Machado, 140, no centro de Niterói. É um posto de arrecadação de doações avulsas e boletos bancários da Rádio Rio de Janeiro. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato pelo telefone. Alô, Niterói. Telefone 2620-3663. 2620-3663, tá bom? Ainda prestando contas, aqui o Centro Espírita Luz e Verdade, com o tesoureiro Nivaldo Nogueira Dias, dessa vez assinado por ele, pela Cleusa Maria. Eles prestaram conta no dia 1º de abril e diz a carta: estamos encaminhando em anexo os recibos de número 31.529 a 31.532, referentes às doações feitas pelos colaboradores, acatado por este centro. Olha que legal. E aqui, olha, a original do depósito no Banco do Brasil e a cópia aqui, né, a segunda via de cada recibo. É uma prestação de contas também sempre precisa. Cleusa Maria, obrigado, do Centro Espírita Luz, Verdade e Caridade, muito obrigado. E vamos ajudar para que mais pessoas saibam que podem ajudar a Rádio Rio de Janeiro através destes postos de arrecadação. Temos aqui também a prestação de contas que de todos que participam lá do CEL, do Centro Espírita Leon Denis. A relação começa com Alzira, recibo 5.631. E termina com Leonor de Ascensão Serra. Esta prestação de contas foi feita no dia 1º de abril também. E a todos vocês lá do Centro Espírita Leon Denis, um grande abraço, muito obrigado pela ajuda. E a Rádio Rio de Janeiro, com certeza, com o apoio de vocês, vai conseguir superar todos os nossos objetivos e conseguir avançar. Recebemos aqui na emissora da Fraternidade o Rota de Luz, que é na verdade um boletim informativo do Centro Espírita Amaral Arnelas, o Rota de Luz, janeiro e fevereiro de 2010, e eles colocam na capa: ouça a Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, seja mais um sócio da rádio, auxiliando-a na manutenção de sua programação. O Centro Espírita Amaral Arnelas também é posto arrecadador da Rádio Rio de Janeiro. E aí eu falo assim: você participa do Centro Espírita Amaral Arnelas? na Rua Doutor Leal 76, no Engenho de Dentro? Então, lá você pode fazer a sua doação para a emissora da Fraternidade. Não perca tempo, nos ajude a pagar esse novo transmissor. E a grande notícia desse mês, vocês sabem, né? É o lançamento do filme Chico Xavier. Eu já tive chance de ver, um belíssimo filme. Quem não viu ainda está perdendo. Já sei que está batendo todos os recordes, né? Então, na semana que eu fui, já eram mais de 250 mil pessoas que tinham visto o filme. Então, o Correio Espírita, né? O Correio Espírita traz na sua edição de abril, edição número 58, Revelações de Chico Xavier. Vem na capa. O médium antecipou-se à NASA há 39 anos. Ou seja, falar de Chico Xavier, você tem que ter muita responsabilidade para falar de um homem, de um espírito desse gabarito, que com a sua humildade, seu trabalho, eu acho que qualquer um que queira falar de Chico Xavier tem que, no mínimo, ter um currículo parecido com o dele. Então, para isso, tem que ter 80 anos de trabalho. Eu não tenho nem 50 de vida. Como é que ele teve 80 anos de trabalho para o espiritismo? Então, falar de Chico Xavier tem que ter muita responsabilidade, muita humildade, como ele tinha, ele exemplificava isso. E aí, às vezes, a gente ouve aqui e ali pessoas pensando coisas de Chico Xavier como se isso fosse importante e esquecem do trabalho de mais de 400 livros publicados. E tem uma coisa que ninguém tira dele: ele não recebeu um centavo por nenhum dos livros publicados. Pelo contrário, doou. Então, os exemplos são para serem seguidos, né? Os bons exemplos são para serem seguidos. Falar de Chico Xavier precisa de muito respeito para falar de um homem com a envergadura desse espírito. Então, aqui na emissora da Fraternidade, nós estamos festejando o filme, estamos festejando o momento que o espiritismo está vivendo em função do Chico Xavier. Está vindo aí o filme Nosso Lar. Se você não sabe, se prepare, está vindo aí, inclusive já é trailer. Quando você vai assistir o Chico Xavier, aparece o trailer do filme Nosso Lar, feito pelo nosso confrade Renato Prieto, que interpreta o André Luiz. Ou seja, um momento especial que o espiritismo passa aqui no Brasil e no mundo, porque isso vai, com certeza, andar por aí. E aí, o que, que isso tem a ver com a emissora da Fraternidade? Tem tudo a ver, porque a Rádio Rio de Janeiro, ela está 24 horas por dia, 7 dias por semana, divulgando o espiritismo. E quando nós vamos num cinema e vemos um filme que fala de amor, fala de humildade, fala de prestação de serviço aos mais carentes, que mostra a vida de Chico Xavier, que mostra que virá um outro filme ainda falando sobre Nosso Lar, é, na verdade, o congraçamento de tudo isso. É um momento especial que o espiritismo vive. Nós sabemos que estamos batendo recordes aí de mais de 200 mil pessoas já assistiram o filme. E aí eu faço só uma pequena comparação. Poxa, se todos esses que assistiram o filme, vamos imaginar que fossem 250... São mais de 250 mil, porque a última vez que eu olhei já tem uns 5 dias, já estavam em 250 mil. Se 250 mil pessoas dessem cada uma delas R$2, nós pagávamos o transmissor à vista. Será que são 250 mil espíritas? Não, porque nós sabemos que admiradores de Chico Xavier são de várias correntes religiosas, mas com certeza existem muito mais espíritas do que nós temos no Clube da Fraternidade. E o Clube da Fraternidade serve para quê? Para manter a emissora no ar, para manter esse trabalho de divulgação da doutrina espírita que Chico Xavier fez com seus próprios músculos e suor. Ele era o próprio trabalho, a rádio se utiliza aqui das ferramentas enferrujadas que somos nós, né? Tentando levar algum conhecimento a todos vocês, na verdade, repassar o conhecimento do plano espiritual para todos vocês. Eu pergunto, será que nós só temos 6 mil espíritas que ouvem a Rádio Rio de Janeiro? Não dá para nós conseguirmos aumentar um pouco mais o número de inscritos no Clube da Fraternidade para que não tenha que sobrecarregar as pessoas que nos ajudam? Volto a lembrar, a rádio lançou um pedido a todos vocês. Nós tivemos que antecipar um pagamento de R$100 mil para assinar o contrato, para que o transmissor fosse produzido. Isso já foi pago. Para esses 100 mil reais, nós estamos pedindo que, se você puder ajudar com 50 reais, que pode ser dividido em duas vezes, 25 reais em abril, 25 reais em maio. Mas é 25 reais além do que você dá. Por exemplo, se você dá 10 reais todo mês à rádio, você em abril dá os seus 10 reais mais 25, ou seja, 35 reais em abril. E em maio, você dá 10 reais mais 25 reais, que seriam 35 também. Isso nos ajuda a pagar, a receber de volta para reinvestir na rádio os 100 mil reais que nós já pagamos. Agora, para nos ajudar a pagar a conta mensal do novo transmissor, que está em torno de 8, 9 mil reais por mês, nós pedimos que você acrescente 5 reais o que você já paga normalmente. Então, se você paga 10 reais, você pague 15. Se você paga 20, pague 25. É chato falar de dinheiro, nós não gostamos de falar de dinheiro, mas a rádio vive, tem as suas obrigações financeiras a cumprir. Nós confiamos no movimento espírita, e aí eu pergunto, 300 mil pessoas com certeza já assistiram o filme de Chico Xavier. Será que nós só temos 6 mil espíritas aqui no Rio de Janeiro que podem ajudar a emissora da fraternidade? A emissora da fraternidade ajuda a divulgar cada uma daquelas mais de 400 obras, mais de 400 livros que Chico Xavier escreveu. É lógico que nós damos ênfase aos livros de Allan Kardec, mas divulgamos sim muitos livros. Nós temos um programa, foi muito, muito tempo no ar e vai ser reeditado, Nosso Lar. Então, precisamos sim da ajuda de cada um de vocês. Eu tinha muito mais assunto a falar. Eu me surpreendi com o Almanac Saraiva, capa Chico Xavier, Vida Dedicada à Fé, à Caridade e ao Espiritismo. É mais uma divulgação do Espiritismo numa livraria Saraiva, um almanac com a capa do Chico. Então, meus amigos, eu gostaria de dizer a todos vocês que nós estamos muito felizes com tudo isso que está acontecendo aqui na Rádio Rio de Janeiro, no movimento espírita particularmente, porque se o espiritismo está sendo divulgado, não é para a nossa glória, é para a glória daqueles que precisam buscar o entendimento, ou seja, todos nós. Nós precisamos, com a dificuldade que passa o Rio de Janeiro, porque passa o estado do Rio de Janeiro, as pessoas precisam saber por que nasceram, por que vivem e por que um dia terão que desencarnar. Ou então, por que seu filho desencarnou num acidente tão trágico como esses que aconteceram? Tudo isso tem explicação. Deus não quer o mal de ninguém. Deus nos criou para a felicidade. Nós seremos, se não somos nesse momento, seremos felizes sim. E você, meu irmão, minha irmã, que perdeu um ente querido, sabe que você vai reencontrá-lo sim. Deus não separa os que se amam. Coloque isso na sua cabeça. Deus não separa os que se amam. Nós temos uma separação momentânea apenas. Isso tudo é conversado ao longo das mais de 500 horas de programação espírita aqui na emissora da Fraternidade. Quero agradecer, dedicar esse programa a todos vocês que estão ajudando a divulgar o filme Chico Xavier. Isso dá impulso para a indústria cinematográfica continuar investindo nesse tema. E agradecer ao nosso querido Chico Xavier por tanto trabalho e tanta luz que ele colocou aqui no nosso mundo. Fiquem com Deus e até o programa seguinte. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai,